Capítulo 35 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 35. Como homem a quem pesava a comissão que se propunha a desempenhar ali, Tomé da Póvoa, depois de cumprimentar o fidalgo e de abençoar a filha, foi direito ao fim da sua visita. Pois, Senhor D. Luís, eu venho aqui para buscar a rapariga, se Vossa Excelência der licença. Berta desviou para o fidalgo um olhar inquieto e investigador. D. Luís não respondeu, mas correu-lhe pelos lábios um rápido sorriso entre amargo e irónico. Tomé, em vista do silêncio do fidalgo, sentiu que não podia deixar de dizer mais algumas palavras de explicação. E por isso, enleado a forjar um pretexto que não lhe ocorria, acrescentou. Ela está sendo lá precisa, porque, sim, a minha Luísa, pelos modos, anda assim adoentada. Minha mãe está doente? Perguntou Berta com inquietação. Doente, doente, o que se chama doente, não digo, mas... E depois, há lá uns milhos a arrecadar, e os pequenos? E, enfim, nesta época do ano, a casa de um lavrador. Os jornaleiros são muitos. E a cada pretexto que mal apontava, Tomé erguia à vista para D. Luís a estudar-lhe na fisionomia o efeito da desculpa. Mas, de todas as vezes, a achava cerrada na mesma expressão de reserva e de mistério. De repente, porém, D. Luís fez um movimento, como se uma súbita resolução lhe acudisse, estendeu a mão para Berta, que se demorara ainda ao lado dele, e como que a impeliu de si e na direção de Tomé, dizendo com afetada placidez. Aí a tenho, pode levá-la. À estranheza com que Tomé o encarou, vendo-o fazer aquele gesto, correspondeu o fidalgo, acrescentando em tom de amargura e sarcasmo. Não calculou bem o tempo, antecipou-se. A ocasião não era ainda esta. Por ora, não estou enfeitiçado, bem vê. Tomé julgou perceber vagamente o sentido destas palavras e corou dizendo. Ou eu entendo mal o fidalgo, ou quer dizer... Que pode levar sua filha. A presença dela aqui não adianta aos seus projetos. Meus filhos não estão nos bacelos, como vê. E eu? Eu já não tenho coração sujeito a feitiços. A ilusão não era possível para Tomé. As palavras de D. Luís confirmavam as previsões que ele tivera antes de lhes ouvir. O rosto do lavrador tomou a expressão que os fortes golpes e as paixões violentas lhe costumavam dar. Ficou-se por algum tempo a olhar para o fidalgo sem soltar uma palavra, mordendo os beiços e abanando significativamente com a cabeça. Depois, tomou a filha pela mão e, encaminhando-a para a porta do quarto, disse-lhe «Berta, vai aprontar as tuas coisas, que eu espero por ti, e, no entretanto, conversarei com o fidalgo». Berta sentia que entre aqueles dois homens havia iminente uma luta de paixões que não estava já na sua mão dissipar. Mais valia, pois, deixá-lo chegar a uma explicação decisiva que definisse a posição de cada um. Obedeceu, portanto, à indicação do pai, dirigindo-lhe apenas, em um olhar, uma súplica que não passou desapercebida de Tomé. Depois que Berta saiu, o lavrador voltou para defronte do fidalgo e, cruzando os braços, disse-lhe com um modo decidido. Agora que estamos sós, Senhor D. Luís, faça Vossa Excelência o favor de me acusar abertamente e de uma maneira clara e franca. D. Luís respondeu com frieza e sobranceria. Se nas minhas palavras viu coisa que lhe parecesse uma acusação, é porque de certa consciência lhe as interpretou assim. Tomé da Póvoa não pôde reter um movimento de impaciência. Por quem é, fidalgo? Não principie Vossa Excelência com esses discursos enredados com que não me entendo. Jogo franco. E se não, começo eu, que será talvez melhor. D. Luís encolheu os ombros, exprimindo a mais aristocrática indiferença. Não me custou a entender as suas palavras de há pouco, fidalgo, porque depois do que soube esta manhã apenas, repare bem, Senhor D. Luís, depois do que soube esta manhã e conhecendo como conheço o gênio de Vossa Excelência, já esperava ouvir alguma coisa parecida com o que ouvi. Mas nem por serem esperadas, me feriram menos as tais palavras. É preciso que Vossa Excelência saiba, porque um homem que não tenha pesado na consciência nenhuma deslealdade... Um homem que tem brios não pode, a sangue frio, ser suspeitado como eu estou sendo por Vossa Excelência. Pois bem, se a consciência não exprobra nada, é o essencial. Vá em paz com ela e deixe-me em sossego, homem. Deixe-me, que bem preciso eu dele. Perdão, fidalgo, isso é que eu não posso fazer. Deus me livre de ser acusado pela minha consciência, mas Deus me livre também de o ser pela dos homens que respeito e estimo, e Vossa Excelência, ainda que não o creia, é um desses. Muito obrigado. Permita-me que vá direito ao caso. Minha filha não tarda aí, e eu não quero falar diante dela. Esta manhã foram à minha casa, provavelmente quem veio é esta, porque vejo que vieram também aqui com a mesma nova. Foram à minha casa e disseram-me: Perdão, eu não preciso saber o que se diz nas casas alheias. Pois bem, acudiu Tomé já irritado. Eu lhe conto então o que se disse na sua. Vieram aqui, à casa de Vossa Excelência, e disseram-lhe: O seu filho Jorge está namorado da filha do Tomé, e a rapariga também gosta dele. Disseram-lhe isto com certeza, e disseram-mo a mim também. Ora, agora eu lhe conto mais. Eu lhe conto o que Vossa Excelência pensou e o que eu logo previ que Vossa Excelência pensava. Pensou Vossa Excelência: Aquele insolente Tomé foi quem maquinou tudo isto. Atreveu-se a sonhar em apanhar o meu filho para marido da filha dele, em aliar a sua família à minha, em dar por aposento àquela rapariga as salas do meu palácio. Para isso, principiou a mimar-me o filho. Para isso, prestou-lhe serviços com sinais de desinteresse. Para isso, o levou para sua casa e lhe meteu à cara a filha. E, enfim, para assegurar ainda melhor os teus projetos. Sabendo da predileção que eu mostrava pela rapariga, trouxe-me para casa, porque, velho e doente como me via, conjeturou que bem podia ser deixar-me de tal maneira prender por ela que não opusesse obstáculos aos seus projetos. Ora, aqui está o que Vossa Excelência pensou. Negue-o se é capaz. D. Luís não ousou negar. Muito bem, fidalgo. O tempo é pouco, como disse, e por isso eu vou já direito ao meu fim. Eu logo vi que deviam ser estes os pensamentos de Vossa Excelência, porque ainda quando as aparências eram menos contra mim do que desta vez, Vossa Excelência costumava sempre fazer a meu respeito suposições tão boas como esta. Por isso não pude sofrer a ideia de conservar nem mais uma hora minha filha nesta casa. Vim e vim à carreira para a levar comigo. Procurava dar um pretexto qualquer a esta retirada, mas foi desnecessário, porque logo vi, às primeiras palavras de Vossa Excelência, que já chegara tarde para remediar o mal que previra. Muito bem, neste caso, resta-me pouco a fazer para descargo da minha consciência e depois retiro-me. Tomé passou a mão pela fronte, que tinha inundada de suor. Na voz, como no semblante, eram evidentes os sinais da sua excessiva comoção. D. Luís, que o ouvira, conservando os olhos fitos no tapete do pavimento, sentiu-se involuntariamente obrigado a levantá-los naquele momento para os fitar na fisionomia do homem que tinha diante de si e que a seu pesar o impressionava. Fidalgo, prosseguiu Tomé, depois desta breve pausa. Juro-lhe que nunca percebi estas afeições entre minha filha e o Sr. Jorge. Juro-lhe que nunca pensei em que elas pudessem dar-se. Quando o soube, estalou-me o coração de dor e coraram umas faces de vergonha. Cheguei a arrepender-me, pela primeira vez, de alguns serviços que em boa fé prestei ao Sr. Jorge, pequenos, mas feitos da melhor vontade. Mas uma vez que o caso se deu, sem culpa minha, só tenho a dizer-lhe isto, fidalgo. Ouça-me bem. Quero do coração a seu filho. De pequeno o estimo e respeito-o agora como um homem de bem que é. Quero de veras, se quero, a minha filha. É a primeira que eu tive. É a única rapariga. É a que trago mais chegada ao coração. Fraquezas de pai, como sabe. Pois bem, quero-lhes ambos muito, mas ainda que a afeição que eles tivessem um pelo outro fosse tal que os visse morrer e que a salvação deles só dependesse do meu consentimento para se casarem, deixá-los ia morrer. Deixava! Morreria com eles, mas não daria esse consentimento. Juro-lhe, fidalgo, juro-lhe, que, para tanto, tenho coragem, porque o meu orgulho não é menos forte do que o de Vossa Excelência. Para eu consentir que um filho meu entrasse na sua família, fidalgo, era necessário... Eu sei lá o que era necessário. Era necessário que Vossa Excelência primeiro me pedisse, por favor, para assim o consentir. Agora veja lá se isso é possível. Ao terminar, Tomé tinha a respiração cortada, ofegante, como de quem realizou um esforço enorme. Caíam-lhe bagas de suor pela fronte afogueada e as mãos contraíam-se-lhe em crispações nervosas. D. Luís ia a responder-lhe quando Berta entrou no quarto preparada para a partida. A sua chegada cortou neste ponto a cena. Berta relanceou um olhar para os dois velhos e adivinhou que a cena que ela previra tivera lugar. Quer que vamos? Perguntou ela ao pai timidamente. Vamos, respondeu este com um modo sacudido, dirigindo-se para a porta. Berta aproximou-se do fidalgo, olhando-o com timidez. Quer dar-me a sua benção de despedida, meu padrinho? Perguntou Berta à meia voz, como receosa de uma recusa. D. Luís, sem voltar o rosto, estendeu-lhe silenciosamente a mão. Berta apoderou-se dela e beijou-a, banhando-a de lágrimas de saudade. D. Luís estremeceu ao sentir aqueles beijos e aquelas lágrimas, mas fez por se reprimir na presença de Tomé. Enfim, Berta separou-se dele e encaminhou-se para a porta onde o pai a esperava. Poucos passos andados, ouviu que a chamava uma voz sufocada. Voltou-se. D. Luís seguia-a com a vista nublada de pranto e estendia-lhe os braços para um último adeus. Ela correu para o velho e abraçaram-se soluçando. Tomé, sensibilizado, escondeu-se discretamente nas dobras do reposteiro. Por algum tempo, durou ainda aquela tocante cena de despedida que despedaçou o coração do velho fidalgo. Afinal, afastando brandamente de si a rapariga e beijando-lhe a fronte enternecido, murmurou: Vai, minha filha, é melhor que vás. O teu sacrifício é grande, mas creio que não é maior do que o meu, disse a teu pai. Mas percebendo Tomé, meio escondido na porta, dirigiu-se a ele. Tomé, há pouco fui injusto consigo. Desculpe-me. A velhice e a doença fizeram-me assim. Creio na sua boa fé e espero que todos nós saberemos proceder como o dever nos manda. Adeus, entrego-lhe a sua filha. Tem razão em a querer junto de si. E pela segunda vez na sua vida, o fidalgo da casa mourisca estendeu a mão ao seu antigo criado. Tomé aceitou-lhe com a efusão com que sempre acolhia a mão que lealmente se estendia para a sua. Fidalgo, se Vossa Excelência... Mas não, é melhor que Berta venha comigo. É melhor para sossego de todos. Custa ao princípio, mas... Sim, é melhor é. Berta que vá, assentiu D. Luís. E depois de uma última despedida, tão terna como a primeira, o pobre doente viu desaparecer, para não voltar, a doce figura da sua carinhosa enfermeira. Assim que deixou de ouvir os passos no corredor, o desalentado velho escondeu a cabeça entre as mãos já trêmulas e, com a voz cortada pelos soluços, clamou com desespero. Agora morre! Morre! Morre para aí! Só, velho, desgraçado, sem filhos, sem família, sem amigos! Morre só com os teus rancores, com as tuas paixões, com o teu orgulho! Já que assim queres. Quando acabará de se despedaçar este coração para me deixar descansar? Frei Januário veio surpreendê-lo neste apaixonado monólogo e recuou assustado ante a veemência daquela dor. D. Luís nem deu pela chegada do padre. Caindo em um profundo abatimento, assim permaneceu sem que as perguntas e súplicas do padre conseguissem arrancar-lhe uma palavra dos lábios contraídos. Somente ao fim da tarde, D. Luís disse que queria deitar-se. Ajudaram-no a despir-se e a metê-lo na cama, onde ele ficou como caído em uma sonolência mórbida. O padre, receoso do resultado daquela súbita depressão de forças, pensou em avisar Jorge. O bom padre, apesar dos seus defeitos, não era um coração insensível e por D. Luís tinha uma afeição sincera. Aquela noite, reagindo contra o seu amor pelas comodidades, velou, ou melhor, permaneceu à cabeceira do doente. Teve, porém, o desgosto de perceber que este não sentia grande refrigério em vê-lo ali, porque sempre que no intervalo dos seus sonhos agitados estava com os olhos nele, desviava-os logo com despeito. Não obstante, o padre conservou-se fiel ao seu posto. Fim do capítulo 35.